Zingarelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingarelhos. Depois de um junho desaparecido, o Zingarelho está de volta com a sua habitual lenga-lenga de notícias e coisas que pessoas boas, que não portugueses de bem, possam gostar de fazer. Como qualquer ser com sensibilidade, e apesar de não se poder alegar que tenha mais do que uma sensibilidade por transferência, o Zingarelho não se sente nada confortável neste planeta onde aparentemente toda a gente acha normal que umas pessoas tenham direito a viajar e outras não. Claro que não é bem assim e toda a gente pode viajar. Basta um teste e voilà. Quer dizer, agora já nem é preciso um teste. Basta, por exemplo, a certificação de que estás vacinado. Dessa forma, podes viajar sem o risco de te contaminares. Claro que podes contaminar outras pessoas, porque uma pessoa vacinada pode, ainda assim, ser portadora e transmissora do vírus. Mas que interessam os outros se podes tu próprio viajar e fazer as tuas compras em Londres ou Paris? Que importam os outros se tu próprio estás protegido? Que morram, antes eles, do que as lojas de recordações turísticas. Este passo em frente, como lhe chamam, é afinal apenas proibirem-te de te ires contaminar, uma decisão que no limite te deveria caber a ti, abrindo, por outro lado, muito mais as portas para que possas contaminar outras pessoas, uma decisão que talvez já não deveses tomar de forma individual. Aparentemente, neste planeta oficialmente rendido ao conceito de saúde pública, isto é normal. Talvez seja até isto que significa o regresso à normalidade. Destilado o ódio, vamos à música. Com abraços de amor pela rebeldia zapatista cantada pelos Rage Against the Machine no seu tema People of the Sun. Não nos esqueçamos de que há uma delegação zapatista a circular pela Europa, que mais elementos chegarão e que depois de uma passagem muito rápida por território oficialmente português, os e as zapatistas voltarão para se darem a conhecer e, acima de tudo, para conhecerem as lutas de cá e a forma como a desenvolvemos. Turn the bass up on this one. Check it. Since 1516, minds attacked and overseen. Now call them the ruins of this empty dream. With their borders and boots on top of us, pulling out on the floor of the toxic metropolis. But how you gonna get what you need to get? The gut eaters, blood drenched, get offensive like that. The fifth sunset, get back, proclaim the spirit of Guatemala, alive and untamed. Now face the fog, now blasting out your speaker. Warning. We'll be right back. A edição 31 do jornal Mapa, para o trimestre de julho a setembro, já chegou aos assinantes e começa agora também a chegar aos postos de venda. Este número 31 aborda sobretudo o extrativismo e o que este representa num mundo apostado na chamada transição energética. Uma conversa com Godofredo Pereira, que se tem debruçado sobre as relações entre as violações de direitos humanos e a violência ambiental, serve de lançamento a uma rubrica que o Mapa inicia neste número, chamada Testemunhos do Capitalismo Verde, uma série de entrevistas que o próprio Godofredo Pereira fez a várias pessoas afetadas pelo extrativismo. Neste número, podemos ler a sua conversa com Rolando Omire Coca, líder indígena de Atacama, no Chile, no coração da extração do lítio. Quanto à contestação da mineração em Portugal, o jornal Mapa reflete sobre a falácia da avaliação ambiental e da participação cidadã. Fala das centrais fotovoltaicas no Alentejo, das linhas de muita alta tensão no Minho, da exploração de lítio na Extremadura espanhola e do GNL, o gás fóssil que chega a Sines com a pegada climática trazida pelos navios metaneiros. Ainda no âmbito das agressões ao território, este número 31 traz-nos várias vozes de desespero, mas também de esperança, numa luta cada vez mais desigual contra o mar de plástico das estufas, o deserto verde das monoculturas ou a exploração dos trabalhadores migrantes. No Alentejo, claro. Ainda neste número 31, celebra-se o encontro deste verão com a viagem zapatista pela vida e recordam-se outras histórias de resistência, a arte da falsificação enquanto ato revolucionário de Kaminski, o novo folgo de Musas, no Porto, e no Algarve, a história dos maios e das festividades operárias e primaveris. O nosso DJ Mutante, responsável aqui na Rádio Paralelo pelo Poesia em Loop, tem um texto no Mapa sobre capoeira. E o Júlio do Carmo Gomes continua a analisar a ascensão da extrema-direita, desta vez com uma crítica à democracia liberal. Tempo ainda para recordar Alcindo Monteiro, a propósito de um filme documental que parte dele e nos recorda o racismo impregnado em Portugal. Um racismo que, na Roménia, como em muitos outros lados, transforma as comunidades migrantes em pessoas ilegais e trata-as como se de pragas indesejáveis se tratassem. Por agora, vamos ficar com Ruskaya e o tema No One Is Illegal. Kein Mensch ist illegal. Sarah was a little girl, a girl like all the others. She loved to sing and play and dance with her sisters and her brothers. She would be a mom someday with a home and a loving man. But other people somewhere else had a different plan. Some other people somewhere else had a different plan. Oh, no one, no, no one, no, no, no one is illegal. No one, no, no one, no, no, persone è illegal. No one, no, no one, no, no. Illegal. Kein Mensch ist illegal. She found the love, she became my mother. The story of a little girl, Maggie's illegal. That's the message to the world, Niemand is illegal. Oh, no one, no, no one, no, no. No one is illegal. No one, no, no one, no, no. There's only illegal. No one, no, no one, no, no. No one is illegal. Niemand, niemand, niemand is illegal. No, no, no, no. Kein Mensch ist illegal. No, no, no, no. Kein Mensch ist illegal. No, no, no, no. Kein Mensch ist illegal. Niemand, niemand, niemand ist illegal. Kein Mensch ist illegal. O projeto Valtreichal, da empresa canadiana Almonty Industries Inc., pretende criar uma mina a céu aberto para explorar wolframio e estanho numa área de 247 hectares em Calabor, no estado espanhol. A exploração situa-se em plena reserva da biosfera transfronteiriça Meseta Ibérica, reconhecida pela Unesco em 2015. Que abrange territórios de Trás-os-Montes, nomeadamente o Parque Natural de Montezinho, e de Castelo Leão, numa região de montanha que abriga espécies selvagens ameaçadas, como a toupeira de água, o corso, o lobo ibérico, a cegonha preta ou o veado. O projeto prevê fazer explodir 1,7 mil toneladas de dinamite durante 19 anos para extrair os minérios, criando uma cratera de quase 2 km de comprimento e centenas de metros de profundidade. O ruído contínuo de explosões de máquinas pesadas e de dezenas de caminhões por dia, assim como a deposição de milhões de metros cúbicos de resíduos no local, alguns potencialmente perigosos para a saúde, são as preocupações mais imediatas das populações. Do lado português, as aldeias de Rio de Honor, Aveleda e Varge seriam as mais diretamente afetadas, mas dado as escorrências estarem programadas para o lado português, é bastante provável que a contaminação se alargue e atinja a bacia hidrográfica do Douro através do Rio Sabor. O anúncio da mina fez nascer imediatamente uma oposição forte. De início, as regras de confinamento não permitiram a chamada mobilização de rua. Mas isso mudou e, no passado fim de semana, houve já uma manifestação transfronteiriça contra os planos mineiros para a região. Vamos ficar com o som da reportagem que a RTP fez sobre o assunto. Fizeram-se ao caminho em sinal de protesto. Portugueses e espanhóis caminharam lado a lado durante 7,5 km. Estão contra a instalação de uma mina de estanho e wolframio a céu aberto na localidade de Calabor, em Espanha. É um projeto mineiro a céu aberto e convém esclarecer isto, que há uma grande diferença em relação à exploração em galeria, portanto é um processo muito mais destrutivo, com mais impactos. É um projeto que está entre dois parques naturais, o Parque Natural de Sanabre e o Parque Natural de Montezinho, e está em rede Natura 2000 e situa-se em plena reserva da biosfera. Como se não fosse suficiente, o lobo ibérico, que é uma espécie emblemática da região, para onde está projetada a mina, é precisamente o local de uma das alcateias. Pois não quero a mina porque eu vi o mal que fedo quando já estou trabalhando esta mina. Estes rios todos não se podiam andar nela. A pesca toda morreu. Na verdade, todo o histórico de minas na Europa, no mundo em geral, só tem deixado miséria atrás, até mesmo a Inglaterra, não sei, as minas do País de Gales, por exemplo, as minas de carvão, deixaram atrás delas aldeias desertas, pessoas que tiveram que emigrar, porque quando acabou isto, desapareceu. Por outro lado, os postos de trabalho que vêm para aqui são poucos, são altamente especializados. Já não estamos na altura do trabalho intensivo no buraco. Portanto, estamos a falar de 150 a 200 postos de trabalho e são técnicos que não existem aqui. Eles vão ter que ir de fora e vão-se embora assim que isto acabar. Os opositores à exploração mineira prometem continuar a lutar pelo território. Na minha agenda. Durante um dos confinamentos passados, a Casa da Achada, Centro Mário Dionísio, inventou um programa para ouvir, o Achada na Rádio, composto pelas vozes das pessoas que habitam e fazem viver habitualmente a Casa da Achada. O desafio foi, pensando nos objetivos da casa e nas sessões regulares que aí se costumam passar, recriar um pouco disso em formato áudio. O programa continua em julho, com cadência quinzenal. O próximo é já na sexta, dia 9, às 21h. No grande caldeirão do programa de rádio cabem desafios poético-criativos para os nossos ouvintes. Há canções comentadas, há frases achadas nos textos escritos e publicados pela Associação ao longo dos anos, há receitas encontradas no caderno de Maria Letícia, companheira de vida de Mário Dionísio, há cenas interpretadas pelo grupo de teatro comunitário da Casa da Achada, uma história por episódios e notícias da atualidade comentadas por pessoas diferentes, músicas, agulhas no palheiro e outras coisas, no mínimo, surpreendentes. É sempre aqui, na Rádio Paralelo, e como já se disse, o próximo programa, que é já o 18º, passa esta sexta-feira, a partir das 21h, e repete no sábado, às 17h. Achada na rádio. Passageiro clandestino. O diário de Mário Dionísio. Ah! Olha! Hoje. O que aconteceu hoje? O meu grito e o meu canto é a voz de milhões. Achada na rádio. Achada na rádio. Na rádio. O meu grito e o meu canto é a voz de contar. Um poema de Mário Achada na rádio. O prazer da escuta. Acharam? Achada! Não, não fugimos. Continuamos a ser uma caixinha de surpresas na Rádio Paralelo. De 15 em 15 dias. Sexta às 21 horas. Sábados às 17. Ainda sobre a Casa da Achada. Esta sexta, dia 9 de julho, às 19 horas, apresentação do livro O Dia Antes da Revolução e Outros Contos, de Ursula Le Guin, uma edição da imparável Barricada de Livros. Ursula Le Guin foi uma escritora estadunidense de ficção científica, profundamente influenciada pelo feminismo, pelo taoísmo e pelo anarquismo. Escreveu utopias, inventou mundos alternativos e universos paralelos. No entanto, os seus romances e contos não são uma fuga fantasiosa à realidade em que vivemos, mas sim a certeza de que esta não é a única possível e, sobretudo, que não é imutável. A sua escrita ultrapassou as fronteiras e as limitações da ficção científica e tornou-se literatura pura. A sua obra, intemporal, convida-nos a refletir sobre temas fundamentais e a questionar ideias pré-concebidas. E assim, esta sexta, às 19h, pode-se ir à Casa da Achada ouvir o Mário Rui, o rosto da Barricada de Livros, apresentar esta nova edição composta por 3 contos desta autora. Aqui a gente esteve na apresentação do livro no Porto, na Livraria Mal da Testa, e recomenda vivamente não apenas o livro, mas a oportunidade de ver um editor verdadeiramente entusiasmado com as obras que edita. A Casa da Achada fica na Rua da Achada, número 11, em Lisboa. A propósito, vamos ouvir os Coeli de Anares, com Um Posto Chiamato Libertà. Marciano lungo i sentieri irregolari, stanchi fieri, senza forze né fortuna, illuminati dalla luna, tra fango, neve, vento, pioggia, polvere, cercando libertà, libertà. Guardano le foto tristi, sorrisi visi mai più visti, gettano fiumi d'inchiostro da spedire a nessun posto, raccontando come possa essere diversa libertà, libertà. Poi nel mentre nel cammino, con fucili per cuscino, foglie secche, legna, erba, fuochi accesi per coperta, dormono cercando di toccare, di sentire libertà, libertà. Si nutrono di fiori e bacche, fanno scorta nelle sacche di acqua insipida e coraggio da portare lungo il viaggio, viaggio verso il paradiso, mai visto, chiamato libertà, libertà. Lavano le pelli sporche in freddi fiumi, grigie pozze, suonano chitarre vuote ormai scordate, senza note, cantando a cori spenti, quanto è bella, quanto è dolce libertà, libertà. Lontano da popoli e città, aspettando quel giorno che verrà, mai guerra né armata né pietà, mai uomo né Dio mi fermerà. Osservano al buio il nemico, ogni sua mossa, ogni sospiro. Lottano contro natura, impervia, muta, ostile, scura. Diffidano il contado, inconsapevole di com'è libertà, libertà. Hanno tutti nella tasca, intorno al collo, ben in vista, scolpita in ebano di noce, faccio frassi in una croce, pronta da donare a chi per sorte non raggiunge libertà, libertà. Non sanno più cos'è l'amore, il gioco, l'ozio, la passione, non hanno un letto né una casa, vagano senza una meta, col desiderio un giorno di incontrare sulla strada libertà, libertà. In giorni, mesi di tempesta, niente, nulla più gli resta, né una donna, neanche un nome, una patria, un salvatore, solo la speranza, ma anche il dubbio di trovare libertà, libertà. E piangono la notte soli, senza lacrime e rumori, aspettando un nuovo giorno. C'è chi spera un altro mondo, dove in ogni piazza, in ogni luogo, ben scritto è libertà, libertà. Lontano da popoli e città, aspettando quel giorno che verrà, mai guerra né armata né pietà, mai uomo né Dio li fermerà. Lontano da popoli e città, aspettando quel giorno che verrà, mai guerra né fronte né pietà, mai uomo né Dio li fermerà, mai uomo né Dio li fermerà, mai uomo né Dio li fermerà. A livraria Mal da Testa, refúgio da bandidagem mesmo em tempos de confinamento obrigatório e cada vez mais alicerce de movimentações de caráter subversivo, está de volta aos seus ciclos de cinema das quintas-feiras e em julho tem um menu apetitoso que gira à volta de Franz Kafka. Esta quinta, dia 8, o ciclo abre com Kafka, de Steven Soderbergh, e na quinta seguinte, no dia 15, pode ver-se O Processo, de Orson Welles. O ciclo continua depois com O Castelo, de Michael Haneke, no dia 22, e no dia 29 acaba com A Metamorfose, de Valerie Faulkner. É sempre às quintas e é sempre às 21h30. Esta quinta, já se disse, mas não é demais repeti-lo, o filme é Kafka, de Steven Soderbergh. A livraria Mal da Testa fica na rua São Roque da Lameira, número 2236, ali perto da Praça das Flores, no Porto. E vamos então ficar com uma ópera rock, à volta também de Franz Kafka, sacada de uma série de desenhos animados chamada Home Movies. He is Franz Kafka, Franz Kafka. Be careful if you get him pissed. Franz, Franz Kafka, he'll smite you with metaphor fists. Writing all he can, he's just a man, a warrior of words taking a stand. He grew up very poor, he's fearless to the core. Born in 1883, died in 1924. He is Franz Kafka. Oh, look. But there he is. What will he say? I'm a lonely German. An only German from Prague. I wonder what I'll write about. I think I'll write about Prague. Turn into a bug. I see double what I see. I think I'm turning into a bug. I ain't got no self-esteem. I think I'm turning into a bug. Bet you $50 on my man. I'm a scholar. I'm turning into a bug. Mama like a daddy, like a baby, like a baby, like a turn into a bug. Yeah, yeah. No one stepping on me. Now I'm sympathizing with Flea. Welcome to heaven, Franz. My name is God. I think you're going to like it here. Well, I'm curing disease, helping blind people read. Free. Don't drink that milk without talking to me. Oh, I'm a savior to those who can't see with their eyes. Don't mess with me, you'll get pasteurized. Yeah! Come on, give us a whip. Louie in the house. Break it down. Para terminar, um anúncio improvável. Não porque não se possa ver lógica onde se quiser, mas porque não é normal juntar o nome Dokuga com pessoas sentadas à mesa de jantar e com nomes como Maus Hábitos. Mas é isto, a nova normalidade traz-nos coisas aparentemente anormais e o zingarelho não pretende ser mais do que um antro de anormalidades. Portanto, cá vai o anúncio. Os Dokuga dão um concerto para gente sentada na sala de jantar do Maus Hábitos este sábado, a partir das 20h30. Para aquecer, ficamos com o tema Glória ao Vício, coisa que vale bem a pena ouvir e ainda mais ver no YouTube. Glória ao Vício! We'll be right back. Mais coisas haveria para dizer e anunciar, mas a malta quer que vos sobre tempo para lerem o mapa sem ser apenas enquanto se caga. E então, fica-se por aqui. Antes, no entanto, fiquem com a informação de que o Gustavo Costa, conhecidíssimo músico portuense, lançou o seu primeiro álbum a solo para percussão chamado Entropies and Mimetic Patterns, uma edição conjunta da Sonoscopia com a Lovers and Lollipops. Vamos ouvir o tema Circles and Time. Até para a semana. Que pousou em sua sopa.